vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Eu sou o Thiago Amorim e hoje vamos falar do anime da temporada 2016, Keijo. Não queijo. Queijo é o que tu bota no pão pra comer, seu retardado, como diria o André. A gente vai meio que fazer um apanhado geral do que foi esse anime, por que ele é tão comentado desde o lançamento do seu trailer. Ah? Oi, Clarissa. E vamos introduzir vocês as bundas de queijo. Oi, eu sou o André Lucas e esse queijo é de Minas. Não! Brasódia, obliterar! Oi, eu sou o Muriel e o meteoro de Pegasus ficou no chinelo. Corno do dragão é em outro nível agora. Shoryuken virou show pai. Shoryupai. Nossa, esse golpe do último episódio. Shoryupai. Vou te contar. Meteoro de rabão, entendeu? Meteoro de rabão. Meteoro de rabão. Vamos lá, vamos falar sobre queijo aqui, porque é o anime da vez, é um anime que veio do nada e eu não sei onde essa porra vai parar. Acho que eu fui o único daqui que leu o mangá. Eu nunca teve a coragem de navegar por essas partes da internet. É, o mangá, tá aqui, eu só não li ainda, mas tá aqui, eu vou ver, uma hora eu vejo. A parte baixa da internet. Eu também observei as páginas, eu só não li. Pois, bora começar, é. Como vocês tiveram o primeiro contato com queijo? Como vocês descobriram que essa porra tá aqui? Meu primeiro contato com queijo foi no Ao Quadrado, que ele fez um podcast sobre o anime. E eu fui lá todo espertinho, ouvi o podcast inteiro. Sobre o anime não, sobre o mangá, né? Sobre o mangá, né? Porque tu lembra que a gente comentou o trailer. Eu fui lá, ouvi o podcast todinho, sem nunca ter lido a porra do mangá, porque eu sou retardado. E, realmente. E muito tempo depois, saiu a notícia bombástica, né? De que esse anime ia destruir a próxima temporada. E desde aqueles tempos a gente tava fazendo posts aí de ansiedade, todos esperando queijo. E assim foi. Melhor anime da temporada, porra. Poxa. Eu só sei que quando eu vi o trailer disso, eu fiquei, mas vai ser top. Eu tava com medo de ser aqueles anime eti escroto, tipo, que é só fanservice jogado na tua cara, mas não foi. Pior que não. Eu achava que isso é uma mistura de Fairy Tail, que Fairy Tail tem uma historinha bobinha, e de vez em quando ele bota uma foda na tua cara. Rapaz, acho que você definiu o queijo um pouquinho. É, mas o queijo, ele é mais sincero com você. Ele é honesto, o queijo é honesto, pô. Ele não mente pra ti. O Fairy Tail, o que o Fairy Tail te diz que oferece? Ah, a gente vai aqui uma guilda aqui de magos, o foco que é magia e tem umas porradas loucas. Aí de repente alguém perde a roupa no meio da batalha. Não, o queijo não. O queijo, olha, gente, o que a gente tem pra oferecer com vocês? Bundas e peitos, é isso aí, né? Não, cara. É desordenado, gente. Vocês estão viajando. Queijo. Assim, entendeu? Queijo, gente. Porra. Queijo é um anime de esporte de peitos, cara. Luta sem os peitos. Não, cara, ele tem todos os clichês de anime. Vocês estão focando demais nos peitos e nas bundas. É um anime de esporte como qualquer outro. Tem arco de treinamento, tem desenvolvimento de personagem. O treinamento realmente é bom ressaltar como é que é. Pô, já tentou arrancar nabo com o rabão? Não dá, entendeu? Você não fez a técnica corretamente. Faz um teste aí, você amarra uma corda na tua cintura e bota força aí no rabo. Depois de 3 dias eu consegui. Caralho, tu conseguiu? Consegui, arranquei o nabo com a bunda. Depois de um dia, uma noite, chovendo, ao som do primeiro trovão, consegui soltar o nabo. Não, foi dramático pra caramba aquela cena. Porra! A chuva! Superação, velho. Cara, pior que tu vai olhando o queijo e tu esquece que tem bunda naquela merda. Tu fica tipo, caralho, elas estão lutando pra porra e ela vai derrubar. Não. esquece que tem bunda ali, foda-se, acabou. Quando eu mostrei, falei desse anime pra Paris, ela viu sua abertura e falou, que decepção de você, e hoje ela é mega fã. Ah. Você precisa de qualidade, você se empolga com as lutas, né? Melhor a que maioria, Dragon Ball Super. A maioria das pessoas que não gostam de queijo ainda não assistiram. Goku. Pior que é verdade. O Black é o caralho, o negócio é queijo. Goku Black é o caralho, agora a vilã da vez é aquela loirinha lá. O que é o Super Saiyajin azul comparado a Acceleration? Isso aí. top 10 animes transformações. Que acelerator! Ativar! Nossa, ativar! Ela puxa o maiô dela e soca na bunda. Aquele negócio vai ficar incomodando. Ela tem mais correr mesmo, porra! O atrito diminui substancialmente e ela começa a se teleportar a uns sons estridentes, cara. Impressionante. Enquanto suas nádegas. Eu acho mais engraçado. Oi, pode falar. Enquanto suas nádegas brilham localmente. Não, o mais engraçado de tudo é que a Lolizinha, que não tem bunda, de repente cria um bundão da porra e só vai, entendeu? O quê? Ela... Não é só enfiar coisa no cu que tu cria bunda, caralho. É, meu filho, tipo, o segredo está na contração muscular. Ela contrai lá, fica tudo duro. Faz todo sentido biológico. Com certeza. Mas tem as aulas lá de bundologia, tá tudo bem. Bundologia! Primeira aula bundologia, de bundologia. Cara, melhor matéria, eu queria ter tido isso no meu colégio. Vocês acham que é inútil? A professora atacando o giz com isso a bunda. Isso é física melhor pura, que o um sniper, isso cara. Isso é física pura, a professora bota, joga o giz pra cima, vai na bunda, direto na cara da nós homens. Não, ela... que mira. O que essa mulher está fazendo fora do exército? Imagina qual é o exército dessa realidade. Muri. O que é? Tu que é físico, explica, é possível? Nada é impossível. Claro. Se você... tá. Olha, é possível você arremessar um giz pra bunda. Se o físico disse que é possível, ponto. Então, eu também já fui de exatas, eu sei que se... É queijo de arte marcial nesse universo, né? Tem que considerar, tipo, a densidade da bunda da mina lá. Gente, queijo é muito realista. Vocês não viram a explicação que as lutadoras se dividem em fighter, out fighter e counter? Isso é boxe. Porque como todo bom RPG, precisa fazer a divisão de classe. Não, mas tem maga também. Porra, eu não vi nenhuma lutadora até hoje usando hipnotização de peito, entendeu? Porra. Hipnotização de teta, véi. Só que tem, isso aí é golpe proibido. Eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês não usam porque não querem. Exatamente. Não, eu não uso porque eu não tenho teta, ô filha da puta. Caralho. Esse poder real existe, viu? Esse poder real existe. Inclusive, tem uma colega nossa, André. Poderia fazer isso facilmente. Mas ela ainda não descobriu seu potencial. Um dia a gente avisa pra ela. Tem gente que tem stand no cu. Eu teria. Cara, se eu fosse de queijo, eu teria stand no cu porque eu tenho rabão, entendeu? Eu só não tenho teta, mas rabão eu tenho. Pelo menos uma coisa. Eu sou gordo com teta, então eu posso fazer hipnotização. seria aquele sex offender de anime. Vai. Será que funcionaria ou seria o efeito reverso? É o efeito reverso, ele vai tentar imitar a pessoa legal e acaba dando tudo errado. Em vez delas de ficarem paralisadas, elas ficam correndo, uma se batendo, ficar, uma na frente, o efeito no... é outro tipo de paralisação, é medo. Pode ser. Gente, eu tava vendo aqui, ó, Queijo tem tá com 96 capítulos e lançando. Nossa. E nos gêneros dele tá escrito Shonen. É Shonen. Tava falando Shonen de batalha, gente. Eu tava falando com o André, Queijo é um Shonen. Tem umas lutas mais empolgantes que a primeira parte de Dragon Ball Super, na fase do torneio. Meu Deus, me admiro se encaixar em alguma classificação. Deveria ter uma própria classificação, tá ligado? Classificação funda. Ação, comédia, eti, vida escolar, shonen e esportes. Claro, tem toda a tensão ali, entendeu? A competitividade, as brigas entre escola. Tá tudo ali, velho, tá tudo ali. Uma coisa que não mostrou até agora no anime é o mundo por debaixo dos bastidores. Calcinha. Não. Não, os bastidores de queijo é o caso de velho apostador, que é o que move o esporte realmente. Inclusive, tem o personagem lá, o professor da Nozomi, e o carinha lá, que era pra ser o namoradinho dela, mas é só um amigo. Eles ficam falando, não sei o que, aqui a gente não presta, não vai ter futuro. Aí ela descobre lá, quando ela vai pro estágio, que o professor dela é um desapostador, já apostou em queijo há muito tempo, não sei o que. O cara é mó hipócrita, mas dizendo ele que tava preocupado com ela. Ah, na real, pelo que eu entendi, queijo é mais ou menos mal visto, né? É mal visto por uma parte da população. Mas é aquele negócio, até quem fala mal tá lá apostando. Eu tava vendo um detalhe aqui, ó, que achei legal. Ele tá vendo ainda o detalhe, gente, calma. Olha só, gente. Ele levou uma bundada da Hanabi no queixo. Ele tá vendo, eu tô dizendo, ele tá vendo ainda a parada. Morreu. O detalhe é muito bom, entendeu? Ele tá sendo hipnotizado pelo detalhe da teta. Ah, tá. Que belas tetas. Que é um golpe proibido, não é pra ser usado. Não, é proibido usar contra alunos do ensino médio, né? É, o ensino baixo. Novato. Quase. Não é ensino médio não, pô. É porque elas são de elite, aí não podia usar contra do nível inferior. Elas não estão mais em escola normal, não. Não, mas é que eu tava vendo aqui, ó. Tipo, no anime ela fala que ela tem 18, mas no mangá ela tem 17. Não, mas o mangá ela tem 17 em primeiro momento, porque passa um ano até que ela entra. Sim. Até pra ela poder entrar, senão não seria nem considerado nem legal ela poder fazer isso. A Nozomi? Por quê? Isso já não é legal, né, gente? É um monte de menininha de maiô dando bundada. Que legal. É pra você entender, tipo, era pra ser todo mundo ali adolescente mesmo, tá ligado? Mas como por questões legais de essa porra vai vender pelo mundo todo, aí não, gente, são meninas que parecem adolescentes, mas na verdade todo mundo ali já tem 18 anos pra cima. Ah, mas se for ver os países de origem, tá certo, cara. Tipo, elas realmente parecem novinhas mesmo, então até que faz sentido. Pois é. Se bem que tem um monte de estrangeira, né? Na wiki de queijo, aliás, muito útil. Caralho, tem wiki de queijo, eu não fui atrás disso. Tá dizendo aqui que a Nozomi tem 17 anos. Não, no começo do anime ela tem 17 anos. Só que ela faz 18 quando passa um ano. Entendi. Ela se apaixona por queijo, quer fazer queijo, sei o quê. Aí depois será passa... Será que é a Shadow Pepperoni? Oi? Oi, meu Deus. Para, eu O André tem que pronunciar certo agora a parada. É, eu tava vendo aqui o mangá, o primeiro capítulo. Você consegue, mulher. Você consegue, mulher. Eu já tinha... Eu nunca sei se é eu que caiu ou é o Muri que caiu. E é engraçado A internet aqui é ótima. Não, é que eu tava lendo o primeiro capítulo e tem toda uma introdução da história que eles não botam no anime, né? Sim. Tem a vida, você vê um pouco mais da vida miserável da Nozomi. Ela, tipo, não muito assim, mas dá a entender que ela é pobre, tá ligado? A clara diferença sempre dos anime pros mangá, né? Pega metade do conteúdo e joga fora. Pois é. Mas eu achei que foi o carinha lá que era amiguinho dela, que eu achei que ia ter. Até que foi, de certa forma, inteligente o jeito que eles fizeram. Porque eles só tinham 12 episódios. E do jeito que que ficou, eles acabaram tendo a chance de mostrar muitas lutas e luta vende. Não é luta vende, né? Peito, bunda vende. Não, luta vende. Qualidade de animação também vende muito. E é uma coisa que a gente tem. Tá legal. A animação tá legal. E alguns detalhes eles podem mostrar durante, eles não precisam dedicar um tempo só pra aquilo, por exemplo, que é pobre, elas já deram entender. Tanto que ela fica toda animada, tipo, caralho, metade da matrícula, sério? Eu preciso disso. Pois é. Já dá entender que ela é pobre. No mangá ela só fala um pouco mais sobre a vida dela. É que é meio desnecessário, sendo que a gente tá ali pra ver mais bunda lutando. Realmente, a gente tá querendo pôr mais história ali. Ninguém toma foda, entendeu? Eu estou ali pra ver a superação da Nozomi diante das dificuldades. Eu estou ali pra ver o desenvolvimento e o crescimento dos personagens como grupo. Eu quero ver a superação o crescimento da bunda dela ao utilizar o golpe. A escola rival. Eu estou ali porque eu estou muito interessado nas aulas de bundologia. Aí, tem outra matéria que, além de bundologia, qual é que é a outra matéria? Feitologia. Acho que só teve essa. Eu só teve essa? No anime, sim. Tem certeza? Sim. Eu lembrava de mais alguma coisa. Não. Elas treinando fisicamente e a matéria de bundologia. O engraçado no mangá, a Nozomi e a Miata chegam a lutar no... Assim que elas conhecem o esporte. ainda com 17 anos. É, elas citam isso até no anime, né? Elas já lutaram. Foi tipo, no primeiro teste, que parece que foi com os homens que estavam usando os substitutos ali de peito, assim. É, porque o amiguinho dela falou meio que desafiou ela, ó, vai ver lá se tu é boa mesmo, queijo, porque você só precisa ser forte. Ele falou, você só precisa ser forte pra... Só precisa ser mais forte que a outra pessoa pra jogar fora do ringue. Eu vou te provar isso. Ah, que não, né? Aí ele botou lá um negócio lá pra simular a bunda. Tinha outro cara no ringue, tinha a Miata e a Nozomi. Aí a primeira vez que ele tentou botar ela pra fora do ringue, ela deu aquele salto de ginasta. Uhum. Aí ele desequilibrou e caiu. Aí caiu os dois e vira um X1 louco. Vira o X1 do primeiro capítulo do mangá, que é bem louco. A Miata que veio do judô e a Nozomi que veio da ginasta. Oh, eu sinto uma pressão nessa lolizinha, porque eu sinto uma pena dela, porque todo mundo, tipo, tu saiu do judô pra entrar em queijo, não sei o quê. Ela, tipo, poxa vida. Sim, né? Quem? A família dela é. Já gerações no judô, né? Tem um dois. Não, sim, eu sinto uma peninha muito. Agora no último. E ela representava o Japão Altman. Também, ela não é da qualquer merda. A menina da escola nova tirou mó onda, né, dela por causa disso. Vou pegar tua fama porque eu vou te derrotar aqui nessa cidade. Sim, ficar conhecida como a pessoa que derrotou a maior representante do judô. Vai levar um Key Accelerator na cara. Não, ela vai levar o pai não sei o quê. Ah, é verdade, velho. Porque faz todo sentido você coçar seu peito e aí aumentar a sua aceleração. Com uma laser de mamilo na cara. Aquele ataque é uma incógnita pra mim. Porque a minha concepção de vida é que a Miata faz uma ilusão e troca os pesos dela pela bunda. Não isso, não estava preparado para isso. Não estava preparado psicologicamente para ver isso. Olha, aí você fala assim, que inteligente essa né? Que sagaz. Muito bem desenvolvido, muito bem criada. Para ver os ataques de queijo? Porra. Eu não tava. Dá para escrever um livro de regras só com os ataques de queijo e como é que ele se comporta. Dava para fazer um livro de RPG, até uma boa ideia de fazer um RPG de queijo. Uma boa ideia, você manda lá para a empresa que tem os direitos de queijo. Vamos publicar isso aqui. Já aí, tem várias classes. D&D de queijo. Classes aqui, ó. Tem as três classes lá e o que seria as raças seriam os portes físicos delas. É isso aí. Tem várias classes especiais, tem a hipnótica, tem a domadora de lobos. Nossa! Quando mostrou lá a domadora de lobos, a posição dela com a arma e a coluna quase quebrando, caralho, que agonia da porra, mano. Vocês observaram que ela tava usando um fio dental de dentes, né? Uh-huh. Ah, tá. Cara, no primeiro momento eu achei que ela tava, tipo, com a coluna invertida ali, tipo, tava a cintura virada a 180 graus. Aquela porra não tava certa ali, ela ia morrer. Cara, ela é uma trata de queijo, ela é elástica. Ela é uma trata de queijo, porra, é outro nível aqui, porra. Outro nível, nós caras mortais. Ela ensinou o Ryu a dar Shoryuken. Pô, já que vocês leram o mangá, quando é que aparece aquela... Puta, tem um anime que um cara invoca, tipo, um... na outra. Aquela puta, todo episódio. Puta. Hã? Aquela puta, não sei o quê. Todo episódio aparece uma. Não. É que, olha só. Tem vários animes que os caras invocam. Tipo, a própria Mami Tomoe de olha a comparação que eu vou fazer. Nossa. Até a Mami Tomoe de Madoka Mágica, ela invoca um monte de arma e atira na pessoa, certo? Sim. Essa guria, ela invoca um monte de bunda e atira na pessoa. É a Oba. Não, a Oba. Quando... Não, é... Que faz isso é a Rinrin, não é? Eu pensava não, que não, a... é que tu tá confundindo, é a Oba, tipo, é o negócio da mão dela lá que ela analisa. Não vai sair um monte de bunda voando. Quando tinha só o trailer e a abertura ela fazia o poder de analisar. Eu achava que ia ser que nem é parecido com o que tu falou, Hitsu, mas é o não sei o que... Portões da Babilônia lá do Gilgamesh. Portões da Babilônia do Gilgamesh, de Fate. Quando ela fez aquele movimento, caralho, isso aqui é a referência clara a isso. Essa é um bocado de bunda daqueles portais. Não, mas eu vi algum GIF. Ai, eu preciso. Tem na abertura do anime e é a Oba. Tá. Ela tem um scan do Final Fantasy, sabe? Mostra o ataque, poder, fraqueza. Por algum motivo é um passarinho lá que representa. É, e aquilo ali ela falando... Bundas desse colégio. Ela não tá invocando bundas. Ela teve que meio que assediar todas as meninas do colégio pra descobrir. Aí, eu vou botar o link aqui da imagem dela pra te ver. E vocês podem botar também no post. Vocês... Tá tudo bem, tá. Putz, velho. Ah, essa é a imagem do mangá. Nossa. Acho que isso está representando todas as bundas que ela tocou e aprendeu sobre. Exatamente. Isso. Eu só digo assim, ó, eu quero fazer cosplay de queijo. Só isso. Mas, não é difícil. Acho que todo mundo que comprou um biquíni ou maior consegue. Não, pô, tem todos os detalhezinhos ali, tem que fazer bonitinho, velho. O da Miata Chunk, eu vou fazer o cosplay do Key Acceleration. Aí tem que ser o maior, aquele jeito e tal, e fazer o movimento. Tem que fazer o movimento é o importante. É, rolar um live action de queijo também. Mas tem live action, quer dizer, não é live action de queijo, né? Mas existe a luta e os gifs são maravilhosos. Qual é o equivalente ao queijo no mundo real? Sumo. Não sei o nome. Oh, tem umas lutas de wrestling que elas fazem isso. Elas são mudadas na cara. Tipo, eu compartilhei, a primeira vez que eu ouvi falar de queijo, tipo, eu tenho um amigo que ele é muito tarado por bunda, é o rei do rabão, entendeu? Aí ele compartilhou e eu falei, caralho. Aí depois eu vi um gif passando assim de uma guria, sério, Jeio? Véi, ela saiu do chão e deu com a bunda assim na cara do outro, pá, no ringue, e todo mundo sério, caralho, ela bateu ali, ó. Fiquei, é wrestling. Já é live action? Os caras são rápidos? Tem jogo. Dead or Alive 5 tem uma versão só pra queijo. Caralho. Tem. Eu queria dizer que eu botei queijo real life no Google Imagens e encontrei imagens de uma vaca sendo ordenhada. É o quê? Live action, guri. Live action. Tu botou queijo certo, velho. Botei até 8 exclamações. Deixa eu botar aqui, queijo, com exclamações, leve, action. Eu tive só o italiano, com as massas. Não achei nada demais, não. Achei imagem de Bakuman, não sei por quê. Não, também não sei. O que tá se procurando aí? Super tudo a ver, eles desenham bundas, inclusive. Olha aí, gente, Dead or Alive Extreme 3, versão queijo. Jesus. Por algum motivo, uma das primeiras opções aqui apareceu os bastidores de Fullmetal Alchemist, live action. Tem tudo a ver. O Edward tá parecendo uma garotinha bonita. Não é? Mas é que lá eles parecem tudo a mesma coisa, né? Aí fica difícil. É, o Edward agora vai ser a nova wife quando sair esse filme. Ué, realmente apareceu as imagens das meninas de Dead or Alive usando os biquínis de queijo. Sim, porque tem um jogo delas de queijo. Cara. E elas estão batendo bunda aí em cima da piscina. Dead or Alive Extreme 3. Eu achava que era muito... Caralho, eu já fiz um post sobre isso, mano. Aí, ó, tem várias imagens falando sobre. Eu achava que era brincadeira. Sério, eu tô falando sério. Eu já fiz um post no Real Hora sobre isso. Deixa eu ver se eu mando pra vocês aqui. Já tem gente que diz que queijo não vende. Essa porra é uma mina de ouro. Pois é, tem gente aí dizendo, menosprezando as vendas de queijo, sendo que... É que muita gente julga sem ter visto, sabe? É, pois é. Ninguém que assistiu queijo teve que falar, não gostei daqui. Terminei o primeiro episódio e não gostei. Vou dizer, eu tinha um puta preconceito com queijo. Eu tive que me esforçar pra ver, pra começar a ver. Gente, fiz uma descoberta. Ai. Tem o canhão de bunda vácuo no Dead or Alive 3. Meu Deus. Nossa, realmente eu estou vendo aqui. Aí, ó. Caralho. Só que não brilha, né? Não, tem que brilhar, poxa. Tem que ter a corridinha também, pô. A corridinha, os 32 mortal carpado. Que desafia toda a lógica do tamanho da boia. Isso, e ainda por cima tem que ser mais rápido que os carros do Initial D. Essa terceira imagem aí eu usei pra fazer a timinha lá pra página. Que foi essa aqui. Dá pra fazer uma montagem de queijo com o Initial D, tá ligado? O que eu fui ver... Quem que ganha mais velocidade? O que eu realmente vi foi uma qualidade de animação muito grande. Rabão ou uma Ferrari? Vocês escolhem. Não, o pior é que ele tá bem animado mesmo, se for comparar com a média dos outros animes da temporada. Tá bem animado. Tá muito bem animado. E se tu comparar com Dragon Ball Super, é uma obra de arte. Mas, cara, Dragon Ball já é ruim, entendeu? Eu até te daria razão, mas aí estaria nós dois errados. Então vamos continuar aqui. Estaria sim. Não tem como defender Dragon Ball. Não tem como. Dragon Ball se defende sozinho, pô. Não, é tradição dos animes. Nem o autor considera muito bom, entendeu? Então se nem o autor, se até o autor pede desculpa pela bosta que faz, então não tem como defender. É tipo sal. É horrível. Ai, ai, ai. Vai, adeus podcast. Sal é bom, velho. Olha os da... Fechando o Skype. Fechando o Skype. Gente, estamos acabando o podcast aqui. Vamos deixar esse assunto para outro dia. Foco no rabão. Foco no rabão. Por motivos, porque Sal e Dragon Ball Z são horríveis. Ai, meu Deus. Foco no rabão. Aí já tá piorando, já foi pro Z aí, já tá errado. Já tá errado. Se a gente tá falando de uma fase ruim do Dragon Ball, ou é GT ou é o Super. Foco no rabão, gente. Foco no rabo, foco na bunda, gente, calma. A saga de Freeza é muito bem escrita. André, vem cá. Rabo. André, rabo. Olha, vou te fazer uma pergunta. Quanto de força tu acha que o rabão do Goku tem? Aí destrói planetas. Destrói planetas. Nunca vi esse critério. O Goku, ele malha até os glúteos. Sério? Ele tem força no rabo, velho. Ele sempre pendura, né? Aquele rabinho dele. Sim, gente. Todo mundo já assistiu até o episódio 8, né? Teve várias lutas. E qual foi a luta preferida de vocês? Cara, foi a do stand do cachorrão, né? Hã? Sério? What? Sim. Melhor luta foi a do cachorro lá. Ah, sim. Do Kero-chan. Do Kero-chan. Teve Shoryuken de teta, teve Kero-chan, teve Bunda Vácuo, teve tudo naquela luta. É, realmente foi a luta com... É, luta mais pegada, uma pegada mais, sei lá... Cara. Mais shonen, assim, tipo, era efeito especial pra tudo que era canto. Uma batalha demorou um pouquinho pra terminar, teve momentos dramáticos. Sim. É, não foi tão rápido. A gente suando em casa, pensando, quem vai vencer? As histórias... Muito... Aham. Ó, eu vou dizer uma coisa, a Aristo chegou a ficar... Ficou arrepiada, tipo, arrepiou os pelos do braço vendo a luta. Vamos comentar a estratégia da Nozomi de excitar o Punch. O ataque lá do Tremor. Caralho, velho, que golpe baixo da porra aquilo ali. A intenção daquele golpe, pra é vocês maldoso, que não entenderam, foi enfraquecer a parte inferior do corpo dela. Não é nada prazer ao inimigo. Ela falou, hoje é nada de fazer maldade. Não pense em maldade. Uma das comentaristas da luta disse isso. Na verdade. A maldade está na cabeça de quem vê. A maldade em queijo está nos olhos de quem vê. Queijo não tem maldade. Imagina, é só um esporte que... Não. Só ganha força por causa de aposta. Que nem hipismo. Não, mas gente... É sério, pra... Elas não tem maldade mesmo, não tem maldade não, nenhuma. Não tem. Pois é uma coisa que tem que ser levada em consideração. As meninas lá são tudo inocentes. Quem assiste um anime eti e assiste queijo, percebe a diferença das cenas. Que não é feito pra parecer uma putaria mesmo. Elas levam a sério, extremamente sério o que tá acontecendo. Tirando o sapatão, pegando nas tetas e passando a mão nela. Tirando... Mas a única promíscua lá é a... Caminagem. Porque queijo é o reflexo da vida real. Tem sempre uma pessoa assim. Não, mas gente, tipo assim, ó, ele tem as cenas fora, mas se for para pensar, anime tira é escrotizando toda hora. Tipo, tem uma, duas ceninhas assim, fanservice fora das lutas. Verdade. Tudo contextualizado, tudo faz sentido. Não estão jogando só por jogar. Os fanservices não são jogados de graça. Aquele maior especial foi feito por uma razão. Maior do Power Rangers, simplesmente incrível. Eu achei sacanagem aquele maior, cara, porque, tipo, ela passou meses treinando e, tipo, nossa, eu sou foda, vou ser especial, e depois todo mundo ganhou uma maior e foda-se ela. Já tão mas é tipo uma escola. Nós vamos não é especial, todo mundo pode usar a porcaria do maior. Ah, verdade, ela é assim, ela é a protagonista, e tá todo mundo, tipo, ai, Nozomi. Engraçado que quando todo mundo quer o rabão dela. Quando as outras usaram o maior, se adaptaram muito mais rápido que ela. É que ela é meio burra, né? É. Coitado. Eu acho que em questão de notas ali, tipo, notas realmente escolares, ela é uma das piores. Ela demonstrou que ela demora pra aprender as coisas, né? Principalmente aquela cena lá do Nabo, que todo mundo já tinha sacado a técnica, até eu. E... eu já tava falando, deixa eu botar essa parada aqui na minha cintura, é assim, isso, bicha boa. Eu já era mestre antes do anime, então não vou falar nada. Pô, verdade, Muriel tem um rabão. Não precisa entrar em detalhes. Meu Deus, os olhos dos nossos ouvintes agora estão sangrando. Sim, qual foi a garota que vocês disseram que essa é a minha wife, essa é a melhor garota? Aquela gorda lá, que é a professora dela. Amostra, sensei. A que mata com a bunda, velho. É melhor morrer. Todas matam com a bunda. Não, aquela que tá no queixo, ela tá falando. Ah, a Hanabi. Meu Deus. Fechar a bunda dela, entendeu? Muito lindo. Meu Deus. Meu Deus. Quando ela faz aquela estrelinha no olho, é muito kawaii. Eu pensava que ela ia ser uma personagem. Eu pensava que ela ia ser uma personagem bem malvada, tá ligado? Porque dá pra ver a maldade na expressão que ela fez. É, realmente eu pensei que. No começo do anime eu pensei que a turma de elite ia ser meio que uns vilões. Mas não, eles vão ter que subir. Mas não tem nada, né? Eu vou ter nem a revanche irada dela com a Nozomi e vou partir pra frente. É pior, cara. Realmente parece que elas vão, tipo, elas são um objetivo e bora matar quando vê elas já estão lá. E, tipo, já são uma elite também, agora parou de se tratar, né? É anime de esporte, né? Superou obstáculos, surgiu outro obstáculo, superou obstáculos. É, André, mas o negócio é que esse obstáculo ainda não foi superado. Das quatro principais mesmo. A Obachan tem que superar ainda. Não conseguiu superar. Ah, sim. Ela não venceu a Mil. A Nozomi não venceu a Hanabi. Só as outras lá conseguiram, de fato. A Toyoguchi lá foi na cagada duas vezes, né? Ela só ficou parada. Ela não tem habilidade. Mas é que a habilidade dela é a bunda fofa. Ela só precisa ficar parada. Bicho, Anon, entenda uma coisa. Anon é o Aldebaran de touro. Caralho. Puta merda, mano. Se ela não se mexer, ela está protegida. Ô, gente, eu tava dando uma olhada aqui na My Anime List. Esse anime já tá saindo com dublagem em inglês. Sério? Que merda. É, porque eu já tinha encomendado, na verdade. Porque o primeiro trailer que eu vi foi em inglês. Então eu já sabia que ia ter. Sim, tinha um trailer em inglês. Inclusive, aí os caras vêm dizer que o negócio não vende, que o negócio já tá saindo com dublagem em inglês ao mesmo tempo. Essa porra tá no mundo todo. É claro que vende. Tudo que não tem no Japão vende lá, entendeu? Tipo, elas não têm bunda, vamos vender algo com bunda. Elas não têm teta, vamos vender algo com teta. Elas não têm bunda, não têm teta, vamos vender algo que tenha bunda não, e tenha teta. É isso, entenda uma coisa, não é no Japão. Ele está saindo ao mesmo tempo na América, então ele está no mundo inteiro vendendo, entendeu? Sim, sim. E eles não vão riscar no negócio que eles sabem que não vai vender, para sair direto. Mas o foco deles, principal, é lá. Não adianta, eles são maiores consumistas. Não, se eles... raramente uma série sai ao mesmo tempo que ela tá saindo no Japão, ela tá saindo em inglês pra cá. Principalmente uma série nova, assim, que nem queijo. É, principalmente um negócio novo, assim, pra eles arriscar. É porque eles sabem que vende, então ele tá vendendo pro mundo inteiro, não tá vendendo só lá dentro, não. Ele sabe que putaria vende, então... Kill la Kill, que supostamente deveria vender muito, demorou pra ficar em inglês. Teoricamente, é do mesmo estúdio do Gurren Lagann, que aqui fez muito sucesso lá dos Estados Unidos, e demorou pra trazer inglês. Viralizou também porque tá na Netflix, ajuda mais o pessoal, acha. É, mas, tipo, Queijo é uma série completamente desconhecida, até o trailer ninguém conhecia direito Queijo, e pra eles fazerem inglês... Aqui no Brasil, o Real War é um dos maiores incentivadores do pessoal a assistir Queijo. Todos os pessoal que eu conheço só conhecem Queijo porque eu botei lá na página. Inclusive, essa página é super influente, viu? Jovem Nerd, fique ligado. Pois é, estamos chegando, gente. Enquanto Jovem Nerd vai botar a notícia de que existe um anime como Queijo, a gente já tá muito, muito anos luz à frente. Já construiu uma fanbase, sozinho. Agora uma coisa que eu quero reclamar de Queijo, que é uma desinformação que eles estão passando. Na aula de budologia... Voltando aqui à aula de budologia, a professora fala que a bunda das europeias é um pouco maior que a geral. Isso é uma mentira do caralho. Ela falou da posição da pélvis, e não é maior, é mais empinada. Ah, mas será que é? É mais empinada, é a pélvis que é diferente. Que ponto chegamos? Deu a entender que é porque a bunda delas é um pouco maior. Não, é empinada não, mesmo. Ela é mais devotada. Do ângulo que ela é empinada. Ah, tá, então ok, eu me desculpo aqui. Não, queijo continua, não é tamanho. Continua 100% queijo. 100%. A avaliação ainda tá alta. Faz todo o sentido biológico. Vai ficar agora, por quê, amor? Vamos chamar um especialista aqui pra comprovar isso. Deus. Olha, eu tava vendo aqui no site, esse queijo tá acima da média, tá ganhando 7.1 no MDB, tá ganhando 7.1 também na MyAnimeList. Só no Crunch, bom, só no Crunch, não sei o que, que o... Crunchyroll. É, isso aí. Eu não assisto porque eu sempre sou da geração pirata. Porque você é um sonegador. Exatamente. Sonegação é legítima defesa. Porque lá tá 3,5, se não me engano, mas só teve uma avaliação. Então, foda. É que lá fica, o pessoal tem medo, com vergonha de avaliar. Eu vou botar 10 aqui com a conta padrão do pessoal do site ali pra... Dá aquela, pra força, dá aquela força, ver se aumenta essa porra. Com certeza, que a gente merece muito. É, mas tu vai comparar o número de pessoas que estão dando a pontuação e o número de pessoas que estão assistindo pra ver a diferença. Só tem uma resenha lá, André, você tem que fazer a sua. Espero ansiosamente essa resenha lá. Esperar o anime acabar. Ah, tá. Pois é, a resenha, o cara falou, não aguentei assistir 10 minutos. Achei a coisa mais clichê do mundo. Clichê? Deixa eu ler a resenha. Clichê, tá. Onde ele viu isso? Vou ler a resenha dele. Que outra obra proporcionou isso pra ele? Queijo Rating. Cadê? Vai aparecer aqui. Clichê é o Hero. Eita, polêmica, mas é verdade. Fala o nome do cara, por favor. Só pra aqui dizer é uma você, frase. Vou passar o link aqui pra vocês. Tá 3.7 lá, no, opinião 1 estrela. Primeiramente. Cala a boca. Primeiramente. Ah, não, é 3.75, né, gente? Tá bom, tá alto. Pera, só um minuto. Verdade, é Júlio CLD, você é um babá. Agora pode continuar. A única resenha que tem lá é do Júlio CLD. Opinião sincera, exagerou. Exagerou! Aí, exclamações, demais no eti pro meu gosto. Quer dizer que ele tem um gosto pro eti. Não, ou seja, ele não prestou atenção no anime, porque... Porque tem uma história. Ele realmente não viu. Não, cara, como assim, cara? Olha, deixa eu ler aqui. Cara, depois que começa a ver o anime, tu até esquece que elas estão tomando cucu. Pior que a gente começa a aceitar. É, quando você... Ah, passa, isso aqui passa aqui no meu teste. É tipo Dragon Ball, os caras começam a soltar raio da... Você simplesmente lida e aceita. No último episódio, ela vai soltar o raio da teta. Quando você acha que já viu de tudo no Japão, te mostra o quanto você é inocente. O anime é tão esdrúxulo que chega a ser engraçado. Pessoalmente, eu não recomendo, a não ser que você seja super fã de eti. E nesse caso, vá fundo. O anime me enjoou depois de uns 10 minutos. Muito clichê em cima de clichê. É que, na verdade, assim, não é que ele não tenha clichê. Ele tem muito clichê de anime de esporte. Ele tem todos os clichês de anime de esporte. Eu não... O único anime de esporte que eu assisti era Super Campeões. E ele tem todos os clichês... Só que Super Campeões não dá pra considerar clichê porque ele é velho, então tipo, ele começou os clichês. Então pioneiro, digo mais, é pioneiro. Mas tu tem ali a personagem com talento, que tem as rival, que vai treinando, aprendendo golpes e técnicas especiais. No Super Campeão, eles dão voadora no outro pra empurrar. Falta o chute duplo de bunda, sei lá. Agora que vai ter em grupo versus. Lá com certeza vão ser lutas duplas, porque são gêmeas. E é assim que funciona quando tem gêmeas. Eu acho que elas não dão tipo, bunda ao mesmo tempo. Por que os gêmeos têm que lutar junto? Porra, separa aí, querida. Porque as técnicas delas só funcionam em dupla. Exatamente, é mais problema eficiente. Problema delas, todo mundo luta separado, entendeu? Problema delas. É que nem aquele ali, nós somos os irmãos não sei o que, e a gente tem a técnica que só funciona junto, e vamos lutar junto. Não, cara, super clichê. Se eu fosse a principal, eu esqueci o nome dela. A Nozomi. Nozomi. Isso. Não é Nozomi. Amiga, eu falo como não, eu escuto no anime, não me julgue. Eu ia chegar pelas amigas, ninguém liga pra vocês. Eu sou a principal, vocês são só secundárias. Cala a boquinha. Vão para o ginásio, ninguém liga pra vocês. Eu tô esperando uma base com espinhos na ponta. Nossa, né? Você quer ver o mal, hein? Eu acho que essa última base aí que eles mostraram já é o mal, porque ela é muito alta, velho. Você pode cair e quebrar o pescoço ali. Aquelas quedas ali vai bater em cada galho, tá ligado? Vai quebrando um braço, uma perna, uma costela, até cair na água. Engraçado que a maioria ali tá vendo aquela base pela primeira vez. E foda-se, você não terminou aqui. Você vai pra lá e você é profissional já. Como é que tu sabe se explorar um mês? Eles podem ter treinado esse um mês que ficou aí avulso. Não, cara, a expressão que alguns fizeram de, ah, essa base aqui eu nunca tinha visto. Droga, não, e ela falou, e uma acho que foi uma jornalista, eu não lembro quem falou, que ia ser a primeira vez que as estrangeiras iriam ver. Muito justo esse pessoal aí do leste. É, aí, não, justo pra caralho. Não, mas lembra que a treinadora falou que é pra mostrar pra elas como o mundo de queijo pode ser cruel? Aí, falou isso e vai levar tetada na cara. Hein? Vai começar apanhando já. É típico de situações assim, não? Na primeira rodada, a escola que se acha apanha que só, aí depois é que a porra fica séria. Porra, então isso é super campeões, porra. Tu lembra da escola do... É anime de esporte, cara. É anime de esporte, acho... eu falei, tá todos os clichês de anime de esporte. A escola super foda lá, que... E a escola do Tsubasa era só uma escolinha normal. Toujo o nome da escola, se eu não me engano. Olha, eu vejo o Keijo muito mais como um anime de esporte shonen e o Eti como um elemento adicional aí, pra quem gosta. É porque a gente não pode considerar as lutas delas como um Eti, um fanservice, porque o esporte é aquilo ali. Então é complicado para pensar. Exatamente, porque não é fanservice. Aí que tá. Não, se elas... tivesse um ar de provocação, mas não tem, entendeu? Não, e tu pode contar nos dedos o momento, ó, esse aqui é fanservice. Pá, esse momento aqui. Passou isso aqui, a animação vai é um jeito diferente. É um jeito mais ágil de. Eles não iam gastar tanto com animação assim pra um anime ti. Pois é. E tu vê, assim, as cenas de lutas principais, tipo, ela dá uma bundada lá, tu fica, tipo, 2 segundos, todo o poder pegando e batendo, daí outra para pra explicar a técnica. Tudo muito sério, cara, não tem como tu ficar, tipo, ah, que cena foda, assim, de Eti, não, tu não consegue. Eu acho que eu fico pensando que eu já assisti tanta coisa bizarra que queijo não me surpreendeu em nada. Não, o legal de queijo é que, por exemplo, a guria usa uma técnica e a treinadora chega e faz toda aquela dramatização de não, tu não pode usar porque tu pode ficar paraplégica, porque não sei o que. Não, foda-se, eu vou usar porque mais duas vezes e toma rabão na cara, entendeu? É, mas mesmo assim, toda vez que ela fala com toda aquela seriedade, caindo de bunda vaca, eu não consigo não rir. Fosse dublado, seria mais engraçado. Aposto que os japoneses riem mais que a gente. Não, o pior é que toda vez que ela usa, ela realmente fica destruída. Então é tipo, meu Deus, será que eu consigo usar de novo? E não sei o que, não sei o que. Porra, foda-se que é rabo, é luta. Que golpe que a gente conhece que tem esse mesmo efeito colateral? Nenhum. Não, nenhum, não. O Kaioken do Goku usa esforço físico, que nem o Key Acceleration. O Roller do Dragão também te dá um ponto fraco, mas ainda assim não é exatamente o que a Nozomi sente. Tem um que... Eu tô tentando lembrar aqui, um que destrói o corpo praticamente quando tu termina de usar. Tem muitas técnicas em anime que... É tipo Naruto, Naruto, aquele cara de sobrancelha. Que se ele usa a técnica, ele isso, morre. Isso, os portões. Ele abre os portões lá. Isso, os portões, não é? Os 7. É, se for 5, ele fica fudidaço. Se ele abrir todos, ele morre. Menos no mangá, porque é o poder do protagonismo. Mas aí que tá, ele não é protagonista. Não, mas o Naruto que usou o poder de protagonismo dele pra ressuscitar. O protagonismo do Naruto... Volta. O Naruto usa a falta de experiência do autor pra ficar ruim. É por isso que o carinha aqui do site, ele da resenha, ele achou muito clichê. Mas, cara, tem que relevar certas coisas, senão você não vai aproveitar mais nada. Ele acha que queijo é it, então a gente pode desconsiderar completamente a existência desse menino. Não, mas é que assim, o post dele, se ele tivesse falado que era porque era um clichê de anime de esporte, era uma coisa, mas ele tá falando que é clichê de Eti, não é clichê de Eti. Ele achar que queijo é Eti, a gente pode desconsiderar a existência dele, foda-se. Não, ninguém não, liga pra ele. Porra, você é um babaca. Queijo é vida, mas... queijo é meu shonen favorito agora, vai embora, One Piece. Realmente, cara, pior que dos shonens que tá passando ultimamente... Queijo é muito melhor. Que é One Piece de queijo, não é? Hã? Que é One Piece perto de queijo, não é? Claro, eu vou jogar meus mangá de One Piece fora e vou comprar os de queijo, vou botar na estante. Eu tenho uma piada maldosa com One Piece. Tudo que é bom acaba, e é por isso que One Piece nunca vai acabar. Nossa, que coisa genial. Isso aí, já ofendemos todas as séries de mangá de grande sucesso. Não, calma aí, faltou Bleach. Ah, Bleach, precisa falar alguma coisa? Precisa falar de... Não, não, só tem uma coisa pra dizer. Cavaleiros do Zodíaco poderia ser extinto da face da Terra. Ponto. Meu Deus, a gente perdeu todos os ouvintes agora. Perdeu dois participantes. Cavaleiros do Zodíaco. Bora, André, vou pegar minha wife e vazar daqui. Ponto, a gente conseguiu destruir tudo que... Entendeu? Ah, não, faltou Naruto. Faltou Naruto, gente. A gente não, tem que xingar. Falou já falou, já falou de Naruto. Já falou de Naruto. A gente quer destruir tudo até que só sobre queijo. Que é só o que parece. Quer destruir tudo? New Genesis Evangelion é muito depressivo. Gente, depressivo que é verdade, uma merda. Gurren Lagann, não, não, não. Ninguém não, acha... não, não, não, não. Não, Gurren Lagann, não. Gurren Lagann, não. Desculpa, Gurren Lagann tem muito etia, eu não gosto disso. Acho que como é que é? Sorte, cara. Como assim? Tá zoando. O que, que ele falou? Que Gurren Lagann tem eti. Mas tem. Tá dela, de vez em quando, entendeu? E é muito rara. É tizinho, tá ligado? Não, tá aí, é circunstancial, que nem queijo. Não, queijo tem mais. Queijo é o ápice da criatividade humana. Eu não usaria a palavra clichê pra falar sobre queijo. Porque é muito criativo. Não, cara. O queijo é criativo. Eu te garanto que tu nunca tinha pensado num anime assim. Porque o clichê, você o melhor do clichê de tudo quando é... ele é feito de uma forma ruim. Você não reclama do clichê quando ele é feito, porque, tipo, final feliz é clichê. É momento, aquele momento de explosão de bomba. Não. Se clichê fosse ruim, se coisa mal escrita fosse ruim, Sword Art Online não teria feito sucesso, pô. Tá bom, a gente entendeu que é ruim. Eu só queria fazer uma merda aqui. O clichê, ele é bom quando ele é bem aplicado. Se ele é mal aplicado, ele é ruim, só exatamente. Isso. Exatamente. Mas ele é bem aplicado, o queijo é tão criativo que te proporciona você, de repente, ser exibido na tela um ataque que você nunca imaginava e você ficar tipo assim, what the fuck? Quantos animes fazem isso ultimamente? Eu queria fazer sobre a bunda e de repente a bunda cai e acontece uma explosão. Eu quero deixar registrado aqui que Sword Art Online, até a parte que o... Até a primeira parte daquela primeira temporada, quando eles ainda não querem apressar o anime, é legalzinho. Ok, de 48 episódios, 10 são bons. Eu vou fazer porque passa o tempo, a gente tem 100 níveis aqui, não sei o quê. Aí de repente já estamos quase zerando. Mas eu vou te contar que no começo o anime já dá umas pistas aí que não vai prestar, não. Começa a ter uns tentáculos ali na LOL ali, viu? Cara, ele focou no que ele não devia ter focado, quis botar clichê inútil, que não serviu pra nada e não usou durante o resto da série. O personagem aparece e nunca mais aparece. Eu tenho uma proposta que muita gente queria, que é realidade virtual aumentada. O que a gente tá tendo, o começo da nossa geração tá começando a ver agora. E eu vou fazer isso da maneira mais porca possível, que é apressando a história e botando as lolis. Gente, dizer que os 10 primeiros episódios ou 5 primeiros episódios é bom não faz do anime bom, porque os outros 40 e poucos episódios, então ele é ruim e ponto. Atualmente, 50 temporadas. Não adianta tu falar assim, eu vou te apresentar um anime de realidade virtual com luta, e tu vai ter que chegar numa torre, e sabe, fudidão, e toda a pessoa morre, e eu fico, nossa, caralho, que anime legal, vou assistir. Ai, Kirita-kun, ai, Kirita-kun. Ajuda nós, nós é duplo. Kirita-kun, ai, nossa, vai ter filhos, vamos se fuder. Gente, perdemos o foco do Rabão, e o Rabão é mais interessante. Com certeza a gente tá falando de coisa boa, você tava falando de queijo. Se vocês quiserem ver um anime de MMO, assista Konosuba, que é muito melhor. Que Konosuba tem pouco a ver com MMO, é só pela graça mesmo. Ah, mas tem lá as fichas, porra. É, tem as fichas, não é? Fichas. É um grande MMO. E tem putaria também, mas... Ah, bom. E golpe especial, gente, qual que vocês preferiram? Cara, o Cerberus, além da bunda vaca, que é sensacional, o do Cerberus eu achei muito foda. Porque quando eu vou dizer aquela que... porra, eu falei, caralho, é uma fera beat de Beyblade aquilo ali. Porra! Eu falei, vai, transer! Elas realmente giram, velho. É verdade. Eu ri muito nesse episódio, é um dos meus preferidos. Acho que o que mais me surpreendeu foi o Bumbum Granada. Quando a menina... Tipo, é muito coisa de shonen. só faz encostar a bunda, aí e a criatura sai voando, velho. É uma granada aquilo ali. Mas ela mostrou que tem sangue nas veias e devolveu com outro copo especial. Tirou a camisa dela. Tava me referindo mais ao treino lá com a professora, que foi tipo impactante. Ah, tá. Teve direito à cena do personagem quicando na água. Quicou que nem uma pedrinha. Eu não sei como é que ela não morreu, porque tinha 10 centímetros de profundidade de água. Sim. Tinha muitas pedras naquele rio. É pra amortecer a queda. É pra quebrar o pescoço. Tipo, a mina solta um míssil, joga a mina pra longe, ela quebra o pescoço, velho. Tá, e agora eu tenho uma pergunta melhor. Qual golpe vocês levariam? Todos. Qual é aquele que abunda na minha cara? Cara, eu caio em todos, ponto. Porque, Mori, tu desviaria de algum rabão? Eu não. Levava tudo. Pera, da professora gorda lá, tu desviaria, né? Tá. O que vim tá valendo. Mas de preferência, vocês queriam levar a golpe de quem ali? Ah, não, ué. Na nave. Acontece nada. Ah, que nada, eu meto minha cara na bunda fofa. Como é que é o nome da personagem? Eu nunca lembro o nome dela. Não. A Non-chan? Ah, tá barando. Ela é uma personagem que nunca vai perder a virgindade, porque o cara vai tentar e vai voltar, tá ligado? Coitada dessa menina. Tadinha. Tem que fazer uma dieta. Eu desmaiaria com a Hanabi, acho que é a Hanabi, porque o Aifus, porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, porque ela é rosa. É, porque a olhinhos me mata mesmo, enfia essa bunda na minha cara. Eu gosto da minha Tatian, acho ela a Loli mais Loli dali. Ah, eu não gosto de Kudere. Hã? Eu não, Kudere. Pera, professor, levantei a mão aqui, professor. Levantei a mão, eu sou leigo nesse mundo. Tipo, parece mais tímida, eu acho. Ah, tá. Não, Kudere é que nem a guria lá do Evangelho. Que não tem sentido. Não demonstra quase nenhum sentimento. Ah, Ray. Mas eu acho que a Miata demonstra sentimento, pô. É, porque ela. Não, ela não é que nem a Ray, não. Ela é. Tipo, ela só tem um background mais profundo. E ela ainda não tem. Só é um pouco mais séria que as outras. É, pois é. Aí, ó, tem gente dizendo que em Keijo tem um background mais profundo que em Evangelho, hein? Caralho! Deturpou minha fala completamente. Antes falar. É válido isso aí, mano. Muito melhor que esse anime depressivo. Meu Deus. Olha esse anime de Mecha aí. Eu assisto anime pra me divertir, não pra chorar. Literalmente. Se eu quisesse ficar depressivo, eu olhava no espelho, porra. Me diverte aí. Mas Keijo, tu pode chorar de emoção pela vitória. Pela conquista, pela superação. Vou dizer pra você que em todas as lutas eu arrepiei no mínimo umas 4 vezes e eu não tô brincando. Sério? Um pouquinho de prova, ele tava do meu lado e toda hora eu tava mostrando pra ele o quanto eu tava arrepiada. Era quase transformação de Super Saiyajin, tão arrepiado que tava. Me chama de lixo. Nossa, velho. Eu não gosto mesmo de Dragon Ball. Não, eu não gosto nem um pouco. Eu sempre convido ela pra assistir, ela não assiste. Pô, vai ter que assistir, tem que. É porque Dragon Ball é uma coisa que não é só nosso. É bom pra. Exige um Zat, mas é uma aventura. Não, é. Eu perdoo quem assistia Dragon Ball quando era pequeno, que não tinha muito que. Não tinha, sabe? Não tinha aquela coisa. Não tinha. Opções, como é que é muito. Opções. Ela está te julgando indiretamente, Thiago. Eu sei, mas. Não é, cara. Dragon Ball é muito bom. Você pega aquele filme da transformação do. O punho do dragão do Goku. É poético. Quando ele derrota aquele filme é... A câmera ela meio que abaixa, pega o Goku naquela pose de vitória, tipo, o céu virou obra de arte, cara, a luz. Não, gente, esse filme antigo de Dragon Ball é só pra arrancar nosso dinheiro.